o vaqueiro quer. Mesa com brulho e barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulho e barrudeado de mulher. Jonathan, download! O Fera das Músicas! Dale, vaqueiro! Rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor. Festa na minha fazenda é top, é luxúria. Vem dar rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor. Festa na minha fazenda é top, é luxúria. Tenho 100 mil cabeça de gado na fazenda em Goiás. A mulherada vem curtir com o papai. Tenho 100 mil cabeça de gado na fazenda em Goiás. E a mulherada vem curtir com o papai. Ah, que dúvida cruel, não sei que vou passear. Cê na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar. No reboco, pé de roça, quarto de milha lasão. Cheio de nota de 100, é festa no meu caminhão. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Rodeado de mulher. Vai, solteirões. Olha a pegada do vaqueiro, biquinês. Vem dar rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor. Festa na minha fazenda é top, é luxúria. Vem dar rolé no meu cavalo, bebê do que tem melhor. Festa na minha fazenda é top, é luxúria. Tenho 100 mil cabeça de gado na fazenda em Goiás. A mulherada vem curtir com o papai. Tenho 100 mil cabeça de gado na fazenda em Goiás. E a mulherada vem curtir com o papai. Ah, que dúvida cruel, não sei em que vou passear. Se é na minha Ferrari, no Mustang ou no Jaguar. No reboco, pé de roça, quarto de milha lasão. Cheio de nota de 100, é festa no meu caminhão. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. É o que o vaqueiro gosta, é o que o vaqueiro quer. Mesa com brulhei, barrudeado de mulher. Vovó do Palma, divulgando as melhores. É o que o vaqueiro quer. Ah, e assim, quando eu vou ver, quando eu vou ver, cê tá na minha mira. Gosto quando tu fica, pra nada você fica. Tu tá perdendo a linha. Cê tá sensacional, é bola pra geral. Tá louca, tá maluca. Dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer. Vai tremendo, vai, vai tremendo, vai. Vai tremendo, vai, vai mexendo, vai. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme. Bunda. Vai tremendo, vai. Aí meu parceiro MCR1, Bebeto da Joia, um abraço meu rico, Cacau do Paredão do Piauí. Novinha, cê tá na minha mira, gosto quando tu fica, pra nada você fica, tá perdendo a linha, cê tá sensacional, é bola pra geral, tá louca, tá dedo na boca, vai, dedo na boca, empina a bunda. Começa a tremer, vai tremendo, vai, vai tremendo, vai, vai mexendo, vai, vai tremendo, vai. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, bunda. Eu disse bunda. Olha que treme, treme, bunda. Eu não sabia, você treme, treme, calor para os sóis. Paredão CDB. Aumenta, menino. Ó, minha,

sofrência, para de chorar. Elas querem curtir e gostam de ostentar. Chega de sofrência e para de chorar. Elas querem curtir e gostam de ostentar. Elas querem prazer, acham bem que é o luxo. Elas querem prazer, acham bem que é o luxo. Então chega pra cá que os dois eu vou te dar. Então chega pra cá que os dois eu vou te dar. Elas querem prazer, a chave querem o luxo. Elas querem prazer, a chave querem o luxo. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Então chega pra cá, que os dois eu vou te dar. Bora, meu parceiro Júnior Sou e Maria Espírito. Esse é moral. Josimar do Arena Show, em Potengi, tá estourado. Olha a pegada, olha o swing, olha a batida. Jonathan, download do Vovó do Palma, divulgando as melhores. Marquinhos Fortaleza Show. Essa aqui é a música dos paredões, hein? Bora! Repertório novo do papai. A onda aqui é ostentação, hein? Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa, bebo. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa, bebo. Eu tô aqui no estúdio ao vivo, gravando repertório novo, música nova do Real. Chama meu batera do pezão, vai! Jonathan, download! Opera das músicas! Avisa que estourei de novo, Jorginho! Se prepara, gatinha, hoje a gente vai lixar. Vamos pra esplanada e depois pra ceia. Eu vou te dar de tudo porque hoje eu tô barão. Tô sem dinheiro no bolso, mas estou com meu cartão. Pode ficar à vontade que o limite é R$1.000. Vamos ficar bonito, hoje vai ser do caralho. A noite no forró, até ostentação. Você vai estar de patroa e eu vou estar de patrão. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Se é dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Gatinha, hoje a gente vai no chá. Vamos pra esplanada e depois pra ceia. Eu vou te dar de tudo. Hoje eu tô varão, tô sem dinheiro no bolso, mas estou com meu casal. Pode ficar à vontade, que o limite é R$1.000. Vamos ficar bonito, hoje vai ser do caralho. A noite no forró, vai ter ostentação. Você vai estar de patroa, eu vou estar de patrão. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Dois litros de uísque, um saco de gelo, cinco Red Bull. Vamos pra casa beber. Vai! Se liga aí, se liga aí, se liga aí. Isso aqui é real, hein? O nome da Real, Real, Real, Real Brações. Avisa que estourei de novo e a música dos paredões é essa aí, ó. Jonathan, download do Vovó do Palma, divulgando as melhores. Furacão do forró. Jonathan, download, o fera das músicas. Repertório novo, hein? Ei, tô nem aí. Tem que ver. Tira esses olhos de cima dos meus. Desse jeito eu posso me apaixonar. O cara que você namora tá aí. Ele pode até desconfiar. Sei que você não está feliz. Basta ver dentro do seu olhar. Sei que você hoje quer sair. Pra beber, pra beijar, pra trair. Quer saber? Eu não tô nem aí. E o seu namorado vai ficar só te ligando. Você na minha cama só me namorando. Fica com você desse jeito é perigoso. E é

tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro não quer. A vez aí que eu tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro não quer. Carreta do Bani, caminhão do Nilo. Bora, Beinha, bora, Beinha. Bora, vai, eu sigo, bora, Jonathan, download, o fera das músicas. De pressão, voltei. O paredão no meu carro eu vou botar. Pra todos os contatos antigos eu já liguei. Um dia, sete dias, toma banho, olhou de pá. Cansado de pressão, voltei. O paredão no meu carro eu vou botar. Pra todos os contatos antigos eu já liguei. Um dia, sete dias, toma banho, olhou de pá. Fica arrasada ao som do paredão. Está de ponto, velho, rei da curtição. Com dinheiro pra gastar, o bicho vai pegar. Eu estou dando botei a rapariga. Avisa que eu tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro dá um tempo. Avisa aí que eu tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro dá um tempo. Avisa aí que eu tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro me dá. Avisa aí que eu tô solteiro. Vida de casado eu não aguento. Raparigueiro não para, raparigueiro dá um tempo. Meu parceiro Manézinho, caminhão do Nilo, defesa do Paredão. É Nilo do Paredão, Paredão do Flip, tá comigo. Paredão do Bebê, bora Bruno. Alô, pegada de forró. Alô, Denida, joga a festa para Caraú. Minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu tô lutando pra quebrar. A minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu tô lutando pra quebrar. Jonathan Download, o fera das músicas. Sede, ouro, busca, pega, tchê, tchê, tchê. Esse é o som do verão. Convidei a galera pra sair no meu carrão. Vou fazer uma parra, uma tremenda curtição. Não vai ser na pensão e nem tão pouco no AP. Você nem imagina onde eu vou levar você. Vai ter uísque, vai ter cerveja. Absolute, é tipo com certeza. O céu azul, só viveram. Eu levo a vida assim, eu sou o rei da curtição. A minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu tô lutando pra quebrar. A minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu vou lutando pra quebrar. Convidei a galera pra sair no meu carrão. Vou fazer uma parra, uma tremenda condição. Não vai ser na mansão e nem tão pouco no AP. Você nem imagina onde eu vou levar você. Vai ter uísque, vai ter cerveja. Absolute, é tipo com certeza. O céu azul, só viveram. Eu levo a vida assim, eu sou o rei da condição. A minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu tô botando pra quebrar. A minha farra é na lancha, lancha, lancha. A mulherada quebra, é quebra. Balança, vem pra minha lancha. Tô em alto mar, galera tá curtindo. Eu tô botando pra quebrar. Jonathan Download, do Povó do Palma, divulgando as melhores. Júnior Gaspar nos teclados. DB Entretenimento. Bora, Daniel, um cheiro. Melhor a gente terminar enquanto está assim. Não quero dividir seu amor, quero você só pra mim. Mas acho que isso é impossível, não entro nesse jogo a três. Ou você fica comigo ou me deixa de ver. Jonathan Download, Opera das Músicas. Agora chegou o momento de me decidir. Vou procurar outro alguém e sair por aí. Enquanto a você desejo toda felicidade, espero que você seja feliz. Já não sei do mais. Apaixonada por você, quando eu fazia mil loucuras pra te ver, você sorria e só sabia me usar. Eu era uma válvula de escape em sua vida, feito um pneu reserva, última alternativa, seu passatempo improvisado pra relaxar. Eu fazia tudo por você e você nada. Fácil me trocava por bebidas e balada. Agora que você provou do seu próprio veneno, deixaram esse seu coração bandido doendo. Você vem de novo me amar, mas não me iludo. Volta pra bebida, pra balada, pro seu mundo. Vai curar tua dor com cachaça. Vai curar tua dor com cachaça. Pra coração vagabundo, eu não sou remédio pra coração vagabundo. Vai curar tua dor com cachaça. Vai curar tua dor com cachaça. Eu não sou remédio pra coração vagabundo. Eu não sou remédio. E vai tomar. Márcia Felipe. Ei! Em nome de R10 Produções, Luan Promoções, eventos e 10 eventos. Apaixonada por você, quando eu fazia mil loucuras pra te ver, você sorria e só sabia me usar. válvula de escape em sua vida. Feito um pneu reserva, última alternativa. Improvisado. Eu fazia tudo por você e você nada. Fácil me trocava por bebidas e balada. Agora que você provou do seu próprio veneno, deixaram esse seu coração bandido. Doendo. Você vem de novo me amar, mas não me iludo. Volta pra bebida, pra balada, pro seu mundo. Vai curar tua dor com cachaça. Vai curar tua dor com cachaça. Que eu não sou remédio pra coração vagabundo. Vai curar tua dor com cachaça. Vai curar tua dor com cachaça. Que eu não sou remédio pra coração vagabundo. Que eu não sou remédio pra coração vagabundo. Passe a pimenta, bebê. Jonathan, download. Opera das músicas. Jonathan Download, o fera das músicas. E quando você me deixou, eu pensei até em chorar. Mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer. Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você. Vai que é bom pra me deixar o mundo girar. Não corri atrás e te deixar pra lá. Olha as voltas que o mundo dá. Tá vendo? E hoje, olha quem tá na minha porta, implorando e pedindo volta. Só que agora é tarde. Deus me livre e guarde. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Primeira fila, me vendo ser feliz. Dispensou a chance, não valorizou. Tá vendo? O mundo girou. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Na primeira fila, me vendo ser feliz. Dispensou a chance, não valorizou. Tá vendo? O mundo girou. E roda o dedo, e roda o dedo, e roda o dedo. O mundo girou. Você me deixou, eu pensei até em chorar. Mas bastou só um minuto pra eu pensar e reconhecer. Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você. Vai que é bom pra me deixar o mundo girar. Não corri atrás e te deixar pra lá. Olha as voltas que mudam. Ha, ha. E hoje, olha quem tá na minha porta, implorando e pedindo voz. Que o medo consumiu meu coração. Eu te falei que eu não queria ilusão. Acreditei no seu amor e agora estou aqui. O que era pra sempre se tornou fim. Sei

Bora beber ou não? Posso não? Minha mulher, o sobrenome é confusão. Bora beber ou não? Não posso não. Ela não deixa eu sair nem do portão. Jonathan Download, o fera das músicas. O cabeludo de maturidade. Anderson Bianca Kit. Madrugada foi se aproximando. Se prepare pra me amar. Termina chorando de decepção. Na sua boca, depois que a gente terminou, eu sou alguém que não presta, que não tem valor. Você passar dos limites pra mim defamar, mas sei que todo esse ódio é de tanto me amar. Fala que eu sou um coitado, que eu tô endividado, que eu desapareci, que eu tô fora da mídia, num sufoco sem parrear. Tu tá perturbada, tá desesperada, falando besteira, louca pra gente voltar. Mas se fosse assim, todo coitado queria ter meu lugar. Tá, tá, tá de mim, olha como água de coco. A sua boca depois que a gente terminou. Eu sou alguém que não presta, que não tem valor. Você passa dos limites pra mim defamar. Mas sei que todo esse ódio é de tanto me amar. Fala que eu sou um coitado, que eu tô aí virado, que eu desapareci, que eu tô fora da mídia, não sou pouco sem parrear. Todo coitado queria ser meu lugar. Tá de mim. Olha como eu sou, olha que sujo. Todo dia farra bebendo com a mulherada, fora de água de cor. Tá de mim. Olha como eu tô, olha que sujo. Todo dia farra bebendo com a mulherada, fora de água de cor. Olha que sujo, olha que sujo. Todo dia farra bebendo com a mulherada. Fera das Músicas. Eu já peguei ela e meus amigos também pega. Quem é ela? É o lanchinho dos colegas. Já peguei ela e meus amigos também pega. Quem é ela? É o lanchinho dos colegas. Jonathan Download, o fera das músicas. Você vai ter os mil ao vivo, hein? Lanchinho dos colegas. Meu parceiro Lourdes Cereias, meu Black Cereias. Na segunda sai comigo e o resto da semana sai com meus amigos. Ela é conhecida, já é o nosso esquema. A gente compartilha sem nenhum problema. É só marcar o dia, a hora e o lugar. Ela olha na sua agenda e vai ver se dá. Eu já peguei ela e meus amigos também pega. Quem é? É o lanchinho dos colegas. Já peguei ela e meus amigos também pega. Quem é? Ó meu lanchinho passando, olha aí. Ó meu lanchinho passando. Vamos cima! Paredão da Bíblia de Quixadá. Meu parceiro, meu CDs. Antes de legal, antes Sobral, Léo CD Moral. Da segunda sai comigo e o resto da semana sai com meus amigos. Ela é conhecida, já é o nosso esquema. A gente compartilha sem nenhum problema. É só marcar o dia, a hora e o lugar. Ela olha na sua agenda e vai ver se dá. Eu já peguei ela e meus amigos também pega. Quem é? É o lanchinho dos colegas. Já peguei ela e meus amigos também pega. Ó meu lanchinho passando. Vamos cima! Vai, Alisson Chance, é o homem do ouro! Marcelinho Moral, João Antônio Cine, 58 MP3. Metido Comercial Ribeiro. Vai ter real de eu receber. o Fera das Músicas. Fim de semana chegou, vou sair pra farrear, pra dançar forró, volta pra torar. Ela chegou pra tocar e a galera tá no clima. E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, tomando uísque e cerveja. Senta aqui, vai, no colinho de pai. Senta aqui, que eu quero te pegar. Senta aqui, no colinho de pai. Senta aqui, novinha, e que eu quero te pegar. Para as mulheres solteiras, hein? No colinho de pai, senta aqui, dá-me teclas, vai, vai, vai, vai. Ei, brother! Sucesso do Brasil! Vem que vem! Para o nome! Bora, DJ Rogério Mix, baixa a vida, hein? Já separei a nota de 100, reservei o camarote. Escolhi meu carro que eu vou sair, vou andar de Amarok. Liguei para a Jaque, liguei para a Dani, convidei para jantar. Prepare o black, o ate, o litrão de hoje, pá. E senta, senta, senta, senta no colinho de paiinho. Senta aqui, que eu quero te pegar. Senta aqui, prepara a bundinha, vai. Colinho de paiinho. Senta aqui, que eu quero te pegar. Senta aqui no colinho de paiinho. Senta aqui, que eu quero te pegar. Senta aqui no colinho de paiinho. Senta aqui, que eu quero te pegar. Meu parceiro Kleber Moreira, KM Produções. Vem que vem, vem, vem. É o swing do furacão do forró. É ou não é? Eu não vou cair virosca pra slomba e pronto. Bora, Claudinho CD. Reclamações. Taca no paredão, meu irmão. Que essa história. Meu patrão Iago, HR Importados. Gravações, é Cavaleiros! Gustavo Gravações, Júlio CD, Sergipe! Jonathan Download, o Fera das Músicas! É de baixinho! Ai, sacada de baixinho! Aumentando o som do carro e ouvindo o Cavaleiros, volume 50, vai lá! Vamos lá, meninos! Sei que não é fácil esquecer alguém. Mal! Que a gente ama, mas também não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração, mas quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê, chora não, bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê, chora não, bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Galera dos shows e festas, e Aracaju, vai! Amigos Douglas, fiel rei dos paredões, Sergipe. W4, Júlio, tudo no Zé Bito! Vai! Bora jogar pra cima na alemão! Joga bem, vem, vem, vem! Ai, Matheusinho! Não sei o que não é fácil esquecer alguém, o que a gente ama, mas também para que não vale a pena viver correndo atrás de quem não nos dá valor. Eu sei que a gente não manda no coração, mas quando a gente tá apaixonado, só a gente tem razão. Chora não, bebê, chora não, bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Chora não, bebê, chora não, bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer. Paraíso das Flores, Matheusinho! Paraíso das Flores, esse é o paredão, vem que vem, vai! Para o Wilson! W4, estruturas e ambientos! Vai, menino! Pai. Já ouvi os CDs, bota pras cabeças! Marcelinho.com. Mas ele não entende, no tempo dele não havia paredão. Casa de praia só quem tinha era barão. E piriguete era coisa de cinema. Seus 20 anos, Roberto Carlos cantou. A moda agora é meu estilo, chupeta o cantor. E a minha vida tem que ser diferente. Estúdio Belezão, Fuma Rosa. Carinho importado aí. É Carinho, ferve, bem espeta, fogo de forró. Jonathan Download, o fera das músicas. Paguei a faculdade de direito, agora eu tô desmantelado toda noite. É vida no bar, é com meu paredão, bebi focado com o som de lantelado. Mas ele não entende, no tempo dele não havia paredão. Casa de praia só quem tinha era varão. do choque do cantor. A minha vida tem que ser diferente, mas ele não entende. No tempo dele não havia paredão, casa de praia só quem tinha era varão, e perigante era coisa de cinema. Seus 20 anos, Roberto Carlos cantou. A moda agora é meu estilo, choque do cantor. E a minha vida tem que ser diferente. Parceiro que vai assar o morro, o no fantasma bonito. Paredão Júniorzão, o pancadão do Júnior pra lá estourar. Isso é Tati Guedes. Preciso me manter um pouco distraído. Não quero nem saber se der bobeira, amigo. De novo no boteco, não tenho opção. Já jogo o meu copo, eu vou beber, se não. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, eu choro, eu choro. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, eu choro. E assim, amor! Alô, Miguel das Praias! Diego Viana, Jerônimo de Mombaça! Alô, Lori do Cangalha! Preciso me manter um pouco distraído. Não quero nem saber se der bobeira, amigo. De novo no boteco, não tenho opção. Mas logo o meu copo, eu vou beber, senão. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, eu choro. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, se der não fala nada, garçom, traga logo uma dose de mandada. Preciso beber, não posso parar. Enquanto eu bebo, não dá pra ligar. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, eu choro. Eu ligo, imploro, imploro. Eu piro, eu choro. Minha chama! Essa vai especialmente meu filho. E quero pra você, meu amor, te amo. Preciso me manter um pouco de sair. Não quero nem saber se der bobeira, amigo. De novo no boteco, não tenho opção. Já jogo o meu copo, eu vou beber, se não. Eu ligo, imploro, imploro. Yuri Guerra, eu choro, eu choro. Eu ligo, imploro, imploro. Eu bora, Butim! Me deu um sinal e não fala nada. Na santa cama, uma dose da brada. Preciso beber, não posso parar. Enquanto eu bebo, pra loura do ouro, eu piro, eu choro, eu ligo, para nessa da minha cabeça. Eu choro, eu ligo, imploro, imploro, metido na boca, eu choro, eu ligo, ô grupo minha joia, esse grupo tá demais, eu choro, vai! Jonathan Download, o fera das músicas. Isso é Tati Guedes. Farra da gordinha. Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você é tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O de São Bens. Em nome de X Promoções. Isso é barra da gordinha. Meu empresário Dario Xuxa. Download, o fera das músicas. Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, uma tarde num desespero. Ah, aquele amor tão bonito, mais belo que senti. carro do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua ingratidão, machuca. Kiko Chicabana, sucesso lindo, linda música. Beijo grande. Pra que tentar fugir pra longe de mim? Pra que tentar seguir em outra direção? Pra que deletar o nome da sua agenda, se não consegue me tirar do seu coração? Eu sei que aí lançou o amor da sua vida, depois da despedida, sei que você chorou, assim como eu chorei, sofri ainda sou. Não vou negar, não vou mentir, pois o amor que sinto não dá pra fingir. Por isso eu te peço só mais uma chance, vem ficar pra sempre aqui perto de mim. Não, não vou negar, não vou mentir, pois o Fera das Músicas. Essa condição ao vivo. Sucesso, Chicabana. Não, não vou negar, não vou mentir, pois o amor que sinto não... por de mim. Eu sei que ainda sou o amor da sua vida. Depois da despedida, sei que você chorou. Assim como eu chorei, sofri ainda. Fera das Músicas! Foi só um olhar pra me convidar.